Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui na rádio, na Antena Web, mais especificamente no nosso Canal 2. Vamos hoje dedicar os 30 minutos do nosso programa a Richard Galliano, acordeonista, que nos vai presentear aqui com vários dos seus temas, ou melhor, com 4 mais especificamente. O primeiro chama-se Devalier. É uma música mexida. Vamos escutar então nos próximos minutos. É um tema que tem a duração de aproximadamente 9 minutos. Um tema longo, portanto, mas que vale a pena ouvir. A duração da composição compensa com a qualidade da mesma, quer na sua gênese, portanto, quer na própria composição, quer na interpretação deste acordeonista que dá pelo nome de Richard Galliano. Vamos então escutá-lo e é assim que abrimos mais uma edição, a 72ª deste espaço radiofónico que é o Nota 7. Thank you. Le Clone Perdu é a próxima música que vamos escutar, também ao acordeão de Richard Galliano. Aliás, é inteiramente a ele que dedicamos a edição de hoje deste espaço, que é o Nota 7. Vamos ouvir então uma música mais calma e também mais pequena, ao acordeão de Richard Galliano, o tema Le Clone Perdu, a partir de agora. Liso Azul é um tema diferente. Os pássaros, em português, designado. É o tema que nos traz, mais uma vez, o acordeão de Richard Galliano. É um tema mais mexido. Aliás, é um tema com variações, melhor dizendo. Um tema com variações. Um tema que vale realmente a pena escutar. Também escutamos aqui o som de um gato. Enfim... Os chamados ossos do ofício, não é? Pronto, e vamos então escutar esta interpretação, esta composição, mais pequena ainda, de Richard Galliano. O tema, como disse, chama-se Les Oiseaux, ou como preferir-se em português, quiser, os pássaros. ainda mia lá fora este animal de estimação de quatro patas, o gato. Mas o que acabamos de escutar foi Les Oiseaux, os pássaros. La Valse Margot é o tema que vai fechar a edição de hoje do Nota 7. Mais uma vez ouvimos este tema gravado na década de 1990 por Richard Galliano. É com esta valsa que vamos fechar mais uma edição de Nota 7, este espaço radiofónico que pretende trazer-lhe todos os sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, um momento para ficar com a música instrumental nas suas mais diversas vertentes. Já a seguir chega mais um sertanejo pop universitário, um programa da Target Radios, que a Rádio Internet transmite aos domingos, entre as 13 e as 15h, e já agora é só para que fique informado, de segunda a sexta, entre as 18 e as 19. Da minha parte é tudo, volto no próximo sábado, como sempre, ao meio-dia e meia, para mais um Nota 7. Fique bem, bom fim de semana, bom domingo, na companhia do Canal 2. Thank you.